A Jovem Pan apresenta Nossa Língua. Nossa Língua. Nossa Língua Lulanesa. Carlos de volta de Brasília para mais aulas de lulanês. Nós falamos aqui diretamente do Palácio do Planalto. Nós estamos nas salas, uma bela samambaia, Vossa Excelência, e mais uma dúvida. Vossa Excelência, o que significa a palavra alca em lulanês? Olha, a alca é uma palavra importante para o desenvolvimento de qualquer país das Américas. Nós já temos muito carro a gasolina e pouco carro a alca. Vou incentivar o carro a alca, companheiro. Os lulanês é bem mais fácil que os inglês. Daqui a pouco, mais aulas de lulanês aqui na PAN. Nossa Língua Lulanesa.